cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, aqui na Boa Nova. E hoje não vamos passar de muito longe. Já tínhamos pré-anunciado que voltaríamos em breve a Coimbra. E estamos a fazê-lo, então, com The Twist Connection. Já não é o primeiro disco, iremos falar sobre isso, mas é precisamente agora, neste momento, que lança o seu álbum Twist Connection. E é uma banda que, seguramente, já falámos aqui outras vezes na Boa Nova. Para além de falarmos também de elementos, por vez que cada vez falamos em Coimbra, recordamos sempre os Teddy Boys, do Ray Gunn, Bunny Ranch, dos Parkinson's, dos Emma's Foyce, Jack Sheets, enfim, um conjunto de bandas e naturalmente não passam à margem aqui da Boa Nova ao longo destes já largos anos, desde 2016, que a Boa Nova tem emissão no ar e que sempre primou por destacar a música nacional. Pois bem, e naturalmente, que, como vos habituamos, sempre falamos de uma banda, dentro deste Twist Connection, vamos buscar um dos elementos. E hoje, que eu nem mais nem menos do que por Carlos Mendes. Que seguramente, se sermos por Caló, haverá muito mais que aí o identifique. Portanto, antes de mais, bem-vindo, ainda que não seja, estamos a 80 km de distância, mas bem-vindo, ainda que virtualmente, aqui a Oliveira do Hospital. Muito obrigado, prazer é meu, muito obrigado. Ora bem, eu creio, embora não possa afirmar, que é a primeira vez que fala com a Boa Nova. Não sei se já antes já havia falado com alguns meus colegas, até por via das outras bandas onde já esteve. Não, é a primeira vez. Pronto, muito bem, então vamos estrear isto com chave de ouro, com este The Twist Connection, este álbum homónimo. Mas eu queria reportar que fosse já o primeiro disco. Desde logo temos que falar no sentido de Downtown, que foi um disco que foi aclamado no momento da saída e que, circunstâncias de agenda, não permitiu de fazermos aqui destaque. Mas estamos a redimir-nos desse pecado agora com esse Twist Connection. Esta tensão que hoje em dia as bandas de Coimbra, e quando digo isso, digo aquelas que recentemente estivemos a falar, e muitas ligadas também à Lux Records, esta tensão que tem engrangeado, a que é que se deve, na sua opinião? Penso que enfim, que começou já há algum tempo atrás, penso que houve um destaque maior em relação às bandas de Coimbra. Penso que a primeira banda a sair de Coimbra com impacto mediático terão sido os Balcheiros Hotel, no final da década de 90. O Zé Mas foi no final da década de 80, podem ter tido alguma visualização. Não virtual, porque na altura a web não existia, mas com algum foco aqui relacionado com o Coimbra. Mas depois em 2000, na primeira década do século XXI, houve uma série de bandas a serem editadas quase em simultâneo pela uma editora chamada Lux Records, que foi pondo discos cá fora com bastante regularidade. Os Bunny Ranch, o Legendary Tiger Man, os Reagan, penso que terá sido também relacionado com o Lux Records, o primeiro EP, os The Trio. Creio que até Sean Riley, não sei se vê também. Sim, Sean Riley, sim. E penso que foi por aí que houve um maior destaque ou um maior impacto mediático e virarem holofotes para Coimbra, porque havia muitas bandas a circularem com edições. E pronto, houve esse destaque. Eu não gostaria de chamar boom, porque enfim, é uma cidade pequena dimensão no sentido parcial. Mas pronto, penso que terá sido por aí, não sei se estarei a ter a visão mais correta, mas para além disso houve pessoas relacionadas com estas bandas que foram fazendo coisas e foram fazendo coisas acontecer em Coimbra, desde o Paulo Furtado, que fez uma excelente programação numa sala que era o de som, onde passaram inúmeras bandas rock and roll, e não só, fez a programação do Coimbra Blues ou do Coimbra Blues, e foram coisas que foram chamando pessoas e virando mais uma vez os olhos para Coimbra como uma cidade que tinha algo de rock and roll para oferecer. E é esta a minha visão dos acontecimentos. É uma cidade que fazia as coisas acontecer. Aliás, um paralelismo que temos aqui é com a cidade de Braga, não é? Hoje vem editando também, eventualmente, com a porta aberta, primeiro com a mão morta, mas desde então tem vindo a poder um conjunto de bandas. E dizem-nos que também muito por influência de haver salas de espetáculos para ensaiar, e que de algum modo nessas salas ficaram contíguas, as pessoas iam se encontrando e iam imaginando coisas novas. E isto traz-nos à colação que é preciso fazer as coisas acontecer. E o Caló tem feito muita coisa acontecer, se recuarmos desde o tempo dos Stadio Boys. Quando é que percebeu que havia aqui espaço para criar uma banda como The Twist Connection e que, enfim, que bom astral permitiu juntar o Samuel Silva e o Sérgio Cardoso? Eu depois do final do Bunny Ranch, que foi em 2010, juntei-me a outras pessoas com quem já tinha tocado, mais concretamente o Vítor Torpedo, que estava a regressar de Londres, e começámos uma banda com uma vocalista que é Tracy Vandal, que se chamava Tijuana Bibles. Acabei por vários motivos por me afastar desta banda, juntei-me aos Parkinsons e também acabei por sair dos Parkinsons e vim sozinho, sem banda. O Samuel Silva estava sem tocar também na altura. e fiz-lhe um convite, se eu gostava de experimentar, era uma sala de ensaios ali no Avenida, e acabámos por começar a juntar o nosso lixo e formalizar aquilo que tínhamos em mente. Começámos com o baixista que ainda saiu, que chegou a gravar o álbum, o primeiro álbum, e mais tarde juntou-se o Sérgio Cardoso, isto tudo por uma necessidade de tocar rock and roll, de fazer rock and roll, e porque queríamos regressar todos enfim, aos concertos ao vivo, porque é uma droga que assim, um bocado complicada, pelo menos falando para mim, não expor aquilo que se vai fazendo numa sala de ensaios e que se vai pondo num disco, e foi isso que surgiu de uma forma natural. O Sérgio também estava mais ou menos parado com a hibernação, suponho eu, dos Reagan, de juntarmos e foi um processo natural. Estamos agora aqui no segundo disco, já com mais elemento, neste caso a Raquel Arralha, que também veio dos Reagan, dos Vocês do Hotel, e de outros projetos. Agora, porquê que decidiram que devia ser o vosso disco homónimo? Porque achámos que seria importante este ser um ground zero, porque há um passo em tudo na vida, há uma série de situações de passos à frente, dois passos atrás para dar, um à frente, às vezes uns dois passos atrás e acaba por não se dar nenhum, e com este disco sentimos que poderia haver aqui algum momento de identidade ou de caminho para a identidade daquilo que os Smith Connection estão à procura. E não precisámos procurar muito mais, porque são sempre momentos de alguma angústia, estas coisas, os nomes dos álbuns, porque refletem um momento, e acabámos por ser, enfim, os mais pragmáticos possíveis e assumir isto como Twist Connection, o ground zero dos Twist Connection. Estamos prontos para começar ou recomeçar ou continuar, mas nesse caso com um disco que tem que é homónimo, que tem um título homónimo relacionado com a banda. Mas a nós não nos faz alguma confusão, não sei se as pessoas poderão fazer alguma confusão. Para nós é questão de perguntar aqui assim, e quem esteja a ouvir este disco pela primeira vez, a ter contacto com o disco Connection, e se pensa que este é o vosso primeiro disco e não vai à procura do anterior? O lançamento dos discos tem a vantagem que é despertar nas pessoas que não os conhecem e ir à procura do que fizeram até então. Aqui pode ficar a ideia que este será um primeiro, que não é o caso. Que não é o caso, mas a conclusão até pode ser interessante, e agora com as redes sociais, se procurarem por vídeos, vão encontrar uma série de coisas. Sim, não é que logo. Sim, e se forem às superfícies digitais também verão que encontram lá outros temas. E pronto, e nós estamos lá, nós inclusive temos a tocar 3 ou 4 temas do primeiro álbum, do Stranger Downtown. Ou seja, vocês contam um bocado que as pessoas se interrompem. Não há problema. Vem numa altura em que cada vez mais a música vive do efêmero. Eu digo isto assim porque as pessoas do Twist Connection, se calhar, ficam-se pelo Are These People, eventualmente procuram alguma coisa mais, mas aquela ideia de ouvir um disco, como, enfim, ouvimos no nosso tempo, digamos assim, de fio a pavio, já se perdeu um bocado. Como é que vocês, enquanto criadores, pensam de quem fique só por um tema e que não tenha essa curiosidade de querer conhecer algo mais? Eu não tenho nada contra singles, em edições físicas ou edições digitais. Compreendo agora, e acho bastante pertinente a pergunta, não é? Porque, enfim, as pessoas de outras gerações habituaram-se a fazer cliques e ouvir coisas de forma completamente avulsa, sem perceber em que contexto é que uma determinada música ou canção estará inserida. Mas é algo que eu acho que, enfim, vai demorar algum tempo, sei que algum dia acontecerá, a não ser as pessoas que tenham um ouvido mais curioso e mais pertinente e que queiram saber o que é que se está a passar aqui, que algo é este. Eu ainda tenho esse hábito, felizmente, de ouvir álbuns de fio a pavio, seja no sentido físico ou mesmo no sentido digital, porque vou ouvindo, enfim, não em qualquer tipo de formato, também não tenho qualquer problema. Mas compreendo que possa haver essa descontextualização, mas será um sinal dos tempos, e como digo, volto a repetir, não sei se algum dia haverá uma volta atrás, mas de qualquer das formas, nós, uma informação em primeira mão, os Twist Connects voltam ao estúdio em setembro para gravar para gravar um 45 rotações com um rapaz chamado Voz Borer, que é guitarrista do Morris e que tem um historial assim já longo. E não sabemos quando é que sairá, mas são só dois temas, neste caso com a voz da Raquel Galha só. Enfim, não sei se posso estar a ser contraditório, penso que não. Acho que faz parte do jogo, do paradigma atual. Não sei se valerá a pena remar contra a maré. Ou se valerá... São sinais do tempo, não é? Sinais. Sim. E vocês, de algum modo, estão atentos a isso. Yeah. quando digo que estão atentos a isso, digo que vocês também investem, não sabemos se dinheiro, se muito tempo, se calhar as duas coisas, mas também investem também a amizade das pessoas que colaboram convosco nos vídeos. Primeiro temos há pouco falei no tempo, o Guard of the People está um bom trabalho, mas se formos reparar o Nice Drift do álbum, do primeiro álbum, também assim aconteceu. De algum modo vocês têm um bom trabalho para, entre aspas, youtubar, não é? Porque em espaço de televisão, como bem sabe, é cada vez menor o espaço que há para a música. Mas há um canal hoje em dia que é gratuito, que as pessoas vão à procura, portanto está lá no YouTube, e vocês investem nessa maneira de chegar às pessoas. É também, de facto, na compreensão de que cada vez mais se aposta na imagem, não só na música. Sim, eu ouvia, mas não acho todo isso que seja novidade para mim. Estava a ouvir, penso que na segunda-feira, o Nuno Galopim a falar na RTP 3, onde ele dizia que a música também se vê, não se ouve só. Isto porque estava a falar do David Bowie. E eu concordo plenamente com isso, mas isso para mim não tem nada de novo. Eu levo 26 anos disto e não seria, apesar de não ser rigorosamente nada arrojado, nem termos um cuidado absolutamente do outro mundo ou uma concepção estética incrível sobre os vídeos que vamos fazendo, gostamos de fazer coisas e gostamos sobretudo de não as complicar. E de maneira que não aproveitar o YouTube como divulgação da banda, de quem é a banda, não gosto muito de associar a imagem porque acho que um termo assim demasiado pretencioso para algo tão, diria, normal, seria, enfim, hipotecar completamente a carreira da banda, a carreira, falo sério. E como tal, junta-se o útil ao agradável, e absolutamente indispensável nos tempos que correm hoje, não é? temos os Twist Connection e, enfim, a formação clássica, bateria, baixo e guitarra. Mas ainda aproveito, até que há pouco disse que, enfim, já leva 26 anos disto, é assim, não está na altura de começar a tocar sentado. Desculpa, sim. Já aconteceu, eu vou colaborando com outras bandas, com os Dirty Coltrane, que é uma banda que vive entre Viseu e Lisboa, uhum. E toco sentado, e também toquei alguns anos com os Parques sentado, e também com o Stereo Boys, também toquei sentado e tal, mas... Atenção, também agora, uma visão de navegação, estamos a falar do baterista, pronto, para quem não tenha percebido a pergunta. Sim, e eu também, enfim, eu sinto-me bem a tocar em pé. Não é para qualquer um, muito, isto agora com modéstias à parte, mas sinto-me bem a tocar em pé e a cantar ao mesmo tempo. Não faço bem nem uma coisa nem outra, mas isto é como o Iggy Pop diria do Lou Reed, não é? Quando ouviu o Lou Reed a primeira vez a cantar, ele pensou, este gajo não canta rigorosamente nada. Eu também não canto nada, portanto vamos é todos cantar. E como isto é uma coisa, como a música ainda, de vez em quando, é livre de se fazer, eu aproveito e vou fazendo as coisas como gosto. E também, como comecei muito cedo, é porque já levo 26 anos, mas eu aos 16 anos já era preso por tocar na rua uma banda chamada Tédio Boys. Portanto, ainda sou um gajo novo com muito tempo para errar. Que há dias falava de si com o Dr. Cabrita. Sim. Portanto, falamos sobre a música em Coimbra, precisamente. Portanto, temos amigos comuns, portanto, sabemos agora. E aliás, aproveito para dizer que gosto muito de ler aquilo que ele escreve ao sábado. Portanto, eu também gosto. Na imprensa. E a propósito, a conversa surgiu por causa do trabalho da Nela Deiras, portanto, que ele apoiou também. E estávamos a falar sobre o facto de Coimbra também. Eu dizia que Coimbra estava na moda, não é? E eu disse, não, é uma cidade onde se fazem coisas, e sempre se fazem coisas, boas ou más, devem ser faladas. E naturalmente, depois, no depurar daquilo que é a realidade, o bom vai avançando e vai continuando, e são essas pessoas que vão aparecendo. E que era pena, de facto, algumas fossem esquecidas. Isto a propósito, precisamente, da Nela Deiras e do excelente trabalho que fez e que também foi aqui destaque na Boa Nova. E a pergunta é assim: o que é que lhe fica desses tempos, de facto, dos Teddy Boys? Foram os melhores tempos. Desde logo foram ao fobre, não é? Portanto, saiu muita coisa dos Teddy Boys, não é? Portanto... Sim, foram os melhores tempos para se viver, para um rapaz que esteja relacionado com o rock and roll, viver em Coimbra na década de 90. Os Teddy Boys acabaram em 2000 e... Pronto, e se não fosse o Teddy Boys, enfim, eu não estaria agora aqui neste momento a falar. Os Teddy Boys foram, enfim, o princípio da minha civilização relacionada com o rock and roll. E não é brincar isto. Não era qualquer banda que se fazia à vida e que fazia turnês de, em 97, 46 datas na América, não é? Em 60 dias e de 60 datas em 90 dias numa segunda turnê e mais 46, e está-se sempre a rodar, e isto é muito complicado de se regressar à terra, não é? Sobretudo quando se vem de Portugal. E guardei amizades, aprendi algumas coisas, desaprendi outras, ganhei inimizades, conheci pessoas, conheci música, muita música, ainda ouço bastante dela hoje. Reconheço que as coisas poderiam ser feitas de outra forma, mas não foram, e o tempo foi o que foi, e interessa o que é e o que está para vir. Sim. Mas nunca, a razão nunca poderá deixar de se conduzir através daquilo que foi feito na história, neste caso pessoal, e como tal, enfim, o que interessa agora é o presente, mas guardo os melhores e alguns maus momentos. comecei a tomar contacto com o álbum, com este Twist Connection, uma das, li muita coisa, infelizmente o álbum foi criticado, alguém o ouviu, não é? E na comunicação social ele foi sendo falado, e curiosamente havia um que dizia assim: para aquecer bem este time de verão, há um novo álbum dos Twist Connection no ar, e o volume vai estar no máximo. E é essa a pergunta que eu lhe faço. Como é que deve ser ouvido este disco? Eu gosto mesmo de ouvir a música alta e com algumas queixas cá em casa. E penso que sim, e penso que mas isto já, penso que toda a gente diz isto, não é? Que este álbum, o álbum de rock and roll deve ser ouvido num volume considerável em qualquer estação, não tem que ser no verão, na primavera ou no inverno. Acho que é um álbum que tem que ser ouvido e eu por um vício, provavelmente gosto de ouvir música alta. E como tal, a minha sugestão é essa. Também o Leme dos Motorheads já dizia que qualquer álbum de rock and roll deve ser ouvido num volume bastante considerável. E se ele diz isto, quem sou eu para contrariar tamanho argumento de autoridade neste caso? Portanto, a minha recomendação é esta: é sobre os volumes no carro, em casa, no computador, onde quer que seja, e ouçam o álbum dos Twist Connection. Muito bem. O rock, como alguém dizia também, o rock de ginga na anca. Isso já não sei onde é que foi ali, mas li também. Close my eyes, put É a primeira vez que então, o Carlos está aqui connosco na Boa Nova. E nós, normalmente, quem convidamos, fazemos passar por três desafios. Razão pela qual eu pergunto se está disponível para eles. Claro que sim. Então, claro, vamos, sim. O primeiro. Imagine-se aqui em Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade. Presumo que sim, porque está perto de Coimbra. Imagino que está aqui em Oliveira do Hospital, no Parque do Bandareiro. Portanto, que tem aqui um bom palco, para dizer o que diziam as outras bandas. E que vem fazer um concerto. Que lhe dizem isto, nem mais nem menos. Ó Carlos, traga consigo duas bandas, ou dois autores, para fazer um sarau com os Twist Connection. Quem é que iriam convidar? Portugueses? Ou... Sim, portugueses. Talvez os Mão Morta e talvez o Vítor Torpedo Karaoke Show. Muito bem, portanto, íamos buscar o Adolfo do Filipe Canibal, o Vítor Torpedo, e então tínhamos aqui um sarau. Esta é a história de Tiago Capitão. O seu poder subterrâneo edificou ao acaso das férias pelo Mediterrâneo, de Gibraltar a Portofino, onde encantava com seu ar ladino os turistas mais ávidos da agitação. E quando soprava o vento suão, organizava escabrosos carnavais, onde virgens de enigmáticas origens, manancial de carne fresca, que desembarcava em misteriosos barcos de pesca, eram sacrificadas ao cruel manejo dos bacantes inflamados de desejo. Nas noites de lua cheia, formava pretendidas epopeias por vivendas que sabia desocupadas e que eram então arrombadas, profanadas e mesmo incendiadas numa volúpia de destruição que lhe ia firmando a reputação. Criou assim uma horda de veraneantes unidos por um mesmo brado viciante. Agora, a ideia é outra. Vem alguém da cena internacional, por exemplo, vai tocar a Coimbra, e quando chega lá, diz, mas eu não preciso ter no meu concerto a participação dos The Twist Connection. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Não sei, do Iggy Pop, porque já me viu em Coimbra na queima das fitas, provavelmente. Muito bem. Mas, enfim, impossível, não é? Mas por esse facto, por ter visto em Coimbra. Muito bem, Iggy Pop. Portanto, aliás, se eles estiver a ouvir, nós teremos o cuidado de traduzir. E porque gostámos muito do. Penso que estou a falar em conjunto, gostámos muito do último álbum. Também posso falar para você. Agora, o terceiro e último desafio. Vou fazer um disco tributo a um autor, uma banda nacional. E chegam ao pé da Twist Connection e assim, façam a vossa versão de um tema para integrar o tal disco tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que o fariam? Só falando pessoalmente, o piloto automático do GNR. Piloto automático do GNR. Porque penso que foram uma banda importantíssima no panorama nacional e porque adoro o tema. E pronto. E penso que é suficiente. Sim, todas as razões são possíveis como essa. E porquê o piloto automático? Vai parecer assim um bocado demasiado tolo, porque me identifico já bastante com a música e muito com a letra. Não sei se está a ver que é aquele refrão, whisky puro, vodka, vodka. Exatamente, lembro perfeitamente. Aliás, eu julgo que é do Defeitos Especiais, não é? Do álbum, é, sim. É. Isto é um álbum de 84, para aí. Sim, sim, sim. Penso que é o último com o Vitor Rua ainda. Exatamente, aí está. Portanto, os Defeitos Especiais, claro. Passou a fase de desafios com maestria, mas agora não queria deixar ir embora sem lhe perguntar assim, para vocês a criação dos temas é de quanto de transpiração e quanto de inspiração? E para criar este álbum, o que é que ficou arrumando na gaveta à espera de melhores dias? Eu penso que é sobretudo transpiração, porque estar enfim, inspiração é estar vivo. É? Vai buscar tudo à vida. De resto, o que interessa é colocar tudo no trabalho que se vai fazendo e naquilo que se vai formando desde o dia de nascimento até o último dia, não é? Até o dia em que vivemos. E, portanto, é o trabalho. E como diria o José Mário Branco no FMI, o trabalhinho é a minha política e inspirar-nos é estar vivo, é estar aqui e viver com tudo o que rodeia os Twist Connects. Muito bem. E a Raquel Ralha, deste álbum, o que é que veio dar dela para os Twist Connects? Veio dar tudo porque acabou por ficar a tocar na banda e é um membro efetivo da banda. Desde então? Sim. Muito bem. E de facto, será uma presença em palco muito, muito interessante. Que, aliás, tem feito sempre trabalhos que destacamos também na Boa Nova. Ora bem, Carlos, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Portanto, agora, a partir de momento, abrimos um canal e vamos estar atentos ao que vão fazendo e estamos sempre disponíveis para, de volta e meia, voltar a bater ao ferrolho e para saber. Muito obrigado, eu que agradeço. Está bem? Foi um prazer, um abraço. Muito obrigado, um abraço. See you.